Deus de madrugada encontrará. É bom com Ele no silêncio conversar. O nosso rosto em terra colocar, nossos cuidados a Jesus entregar. Bom com Ele no silêncio conversar, o nosso rosto em terra colocar, nossos cuidados a Jesus.